6720, pronto, cópia. Afirmativo, Brasília. O objeto 6720 está autorizado para o Galeão no voo 340 via UP Zulu 14. Decola da pista 28 com curva esquerda após a decolagem, na saída Gole, após Eval, após Krat, transponder 5574 e a frequência do controle 119.80. Autorizado nível 340, Zulu 14, decola da 28, curva esquerda, Gole, Eval e Krat, 5574, transponder 119.80, o controle 6720. Web 6720, confirmamento correto, ajuste ao 1012, chame pronto para o feedback funcionamento. 1012 chamará. Zero, livre esquerda, e antes da Delta, chame a torre 1, posta antes da Alfa, faz ingresso na Alfa, chame o solo em 121, decimal 9. E antes da Alfa, 219, 601. Para o táxi Gol, 1856, POB. 59, autonomia 3:30, Salvador. 567, autorizado a decolar. Pista 28, 200 graus com 3 nós. Autorizado a decolar, pista 3567. Ponto de espera 18:6, gol no 856. 601, boa noite, prossiga táxi, cruzando a taxa Alfa, ingresso na Quilo, pátio 3, aguarde para ingressar no pátio principal. Quilo, pátio 3, aguarda para o ingresso no pátio principal, 601. Sete decolado agora os 3-1 no controle em 1-9.8, tem um ótimo voo e bom final de semana. 119.8, grato, bom final de semana, 3567. Controle Salvador, boa noite, está 3567, cruzando 1300 pés. 3567, esse é o controle Salvador, está em contato o radar. Cliente, tá 3567. Quem que aguarda para se apresentar, se é aquilo dela? Claro. 301, está livre ingresso no pátio principal para o portão 03. Livre ingresso, portão 3, igual 601. Papa Sierra, Kilo Delta autorizado a decolar 17210 graus com 0 menos. Kilo Delta. Papa-Sierra Kilo Delta decolado agora aos 34, controle 19 decimal 3, 8, decimal 8, 198, chame o controle Sierra Kilo Delta. Delta, Sr. Salvador, boa noite, gol no 856, ponto de espera da 28, pronto. Tico 6, autorizado a alinhar e decolar, pista 28, 220 graus, 03 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 28, gol 1856. TAN 3567, chame Recife 1288, caso negativo 1264, câmbio. Recife 1288, caso negativo 1264, grato, bom trabalho. Boa viagem. Obrigado. Decolou as 36, chama o controle em 1980, tem um voo e uma boa noite. 18, voo 856, obrigado. Controle é voo 856 decolando. Voo 856, este é o controle, contato radar, saída Aron. Saída Aron, subindo para o 4110, voo 1856. Pisado, chame para o táxi web. Pisado, chamado para o táxi. Web 6708, controle, boa noite. A chegada é a CARI, altitude 3000, o ajuste 1012. CARI 3000, 1012, Web 6708. Controle Salvador, boa noite. Gol no 602, passo 1170 para 1150, restrito. Informação, Romeu. Gol 602, altitude 2000 pés, ajuste 1012, chegada a CARI. Chegada a CARI, ajuste 1012, descendo para 2000 pés, gol no 602. Kilo Delta, chame o centro. A frequência é 1288, caso negativo 1264. Papapá, Serra, Kilo Delta. 288-264, boa noite, Kilo Delta. Noite. Tango Mike Golf Alpha para o controle. Papa Tango Mike Golf Alpha, transponder 2222, procede de Ipiaú para Salvador no 075, é isso? Não, não, eu tô lhe dando um código agora, é 2222, o senhor vem de Piaú para Salvador, é isso? Gente, vai prosseguir em condições visuais, Salvador, a pista 28, ajuste 22. Gente. Gol 1856, chame o centro 12685, câmbio. 12685, 1856. Opa, Tango Mike Golf Alpha, qual é o tipo de equipamento e o número de pessoas a bordo? É o Golf Mike Alpha. Ok, Golf Mike Alpha. Gente. Positivo. Siga. Confirme se o do lado está funcionando. Afirmativo. Ok, obrigado. 002, ciente, Galeão, nível 360, aguardo cópia. Guardando. 6720, pode chamar a torre 1 no 8.6, ajuste no 02, tem um ótimo voo, bom final de semana. No 764, a Gol, Salvador, Brasília, 36? 36. Gente, 360 será coordenada agora. Pista 28, Web 6720. Ciente, 220 com 6 nós agora, meia dúzia. 1602, autorizada aproximação. Autorizada aproximação, 1602. Web 6708, desça para 2000 pés. 2000, Web 6708. Salvador, Gol 2764, pronto, pushback também, portão 5. Reposição, aguarda sua autorização, número 2 para a cópia. Guardando, Gol 764. Uma boa noite. 19-8, boa noite, parabéns pelo dia do trabalhador. Ok, para o senhor também, trabalhando no dia do trabalho, isso aí. É isso aí. Controle Salvador, muito boa noite. Webjet 6720, cruza 2000, possibilidade de voar CRAT. Web 6720, meu cordial, a solicitação não poderá ser atendida, pois essa posição está fora da jurisdição deste órgão de controle. A subida é a Gole, câmbio. Positivo, na Gole, então, pode ser Bless ou Eval? Essas posições estão fora da jurisdição. Vamos cumprir a subida, capitão. Tá ok, obrigado. Uno 602, Uzan, localizador, cheque o trem, chame a torre, Uno 186. 286, Uno 602. Salvador, boa noite, Gol 602. 3, muito boa noite, reporte baixado travado, passando externo. Reporte Aralma, 602. Objeto 6708, autorizada aproximação. Autorizada aproximação, 6708. Dois, copia? Prossiga. Salvador Galeão autorizado 360, aerovia Pisolono 4, decolada 28, após decolagem a curva é a esquerda, perfil Gole, Eval, até Crate, Gole, Eval, Crate, 5003 ao transponder, frequência do controle 199.8, torre operando em 118.6. 360 autorizado, Pisolono 4, decolada 28 com curva à esquerda, saída Gole, Eval, Crate, aciona 5003, controle de saída 19.8, torre operando em 18.6, da 8002, pronto para pushback acionamento. Então 11 autorizado, pushback acionamento, chame táxi. Chamará, 8002. Dono 764, copia? Pronto, copia, dono 764. Autorizado Salvador para Brasília, nível 360, aerovia Pisolono 7, decolada 28, curva à esquerda, perfil Golio Fito. Código 5004, frequência do controle 198, corrigindo, frequência do controle e frequência da torre 18.6. Autorizado Salvador Brasília, nível de voo 360, apesolu 17, decolando a 28, curva esquerda, na saída Golio Fito. 5004 transponder, 198 controle, 18.6 torre, gol 17.4. Reto 05 portão, autorizado pushback acionamento, chame para o táxi. Autorizado pushback acionamento, reporta o táxi, estou no 764. Web 6720, chame Recife 1288, casa negativa 1264. 288-264, Web 6720, boa noite. Boa noite. Zan, localizador, cheque o trem, chame a torre, 1186, câmbio. Obrigado, até já. Até. Eu solo ao 5-4, livre a próxima à esquerda, mantenha a posição antes da alfa, chama o solo 1-2-1, décimo 9. Livre a próxima à esquerda, mantenha antes da alfa, solo 2-1-9, voo na 602. Gente, informe passando Paripe. Paulo Salvador, boa noite, voo no 602, está livrando a Delta, aguardando antes da alfa. Voo no 602, ingresse quilo, pátio 3 e aguarde para ingressar no pátio 1. Silo, pátio 3, aguardando para ingressar no pátio 1, no voo 16-02. Para o táxi, então, 8002 com 97 a bordo, 3 horas e 40, alterna Guarulhos. 7 Guarulhos, 340, então 8002, táxi autorizado, Juliette Alfa, na minha escuta até a Golf. Quando lá, torre 1, no 9,6, ajusta no 012. Juliette Alfa até a Golf, na sua escuta até lá, quando pronto, 186, então 8002, bom final de semana. Sólogo no 764, tá pronto para o táxi, 49 a bordo, 4 horas e 9 de autonomia, até no conto. 1764, agilize manobras, Juliette, Alfa como número 1 como despé, mantendo a minha escuta até antes da Golf, quando lá torre 1 no 2, décimo ao meio, ajuste 1 no 0 no 2, tem um ótimo voo. Agilizando Juliette, Alfa na Golf, monitora torre 2 no meio, no 0 no 2, gol no 764. Controle, boa noite, voo no 2. 1273, chegada em pit, desça para 2012. 2000 com 1012, vai solicitar o GPS para final 28. Ok, solicita aproximação R9, vou confirmar em breve. Aguardando, ó. Você vai agilizar o táxi, quilo pátio 3? 708. Afirmativo, agilize quilo pátio 3. Ingressa na quilo pátio 3, 6708. Linha 4, observe a nave da WebJet e vai ingressar quilo pátio 3, após prossiga até o ponto esperado da Golf. Tem um ótimo voo, gol 1764. Gente, gol 1764. Na 602, após o airborne passar à frente, prossegue até o pátio 1 no portão 01. Após o airborne, pátio 1, portão 1, voo na 602. 608, segue o bang da Gol no pátio 3, portão 04. Segue o Gol, portão 4, 6703. Aventura, 6-18-6, bom pouso. Gato, boa noite. Salvador, Papatan Golf, Mike Alfa, muito boa noite. Golf, Mike Alfa, muito boa noite. Está autorizado o final lá no 7, o pote final de 4 milhas. Final de 4 milhas, Mike Alfa. Mantendo a minha escuta e aguardo a autorização. Eita, aguardando. 2-0-2, posiciona uma torre em 1-2-6, até a Golf.